Seção 158 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Soneto. Na rua, em funeral, ei-la que passa, a romaria eterna dos aflitos, a procissão dos tristes, dos proscritos, dos romeiros saudosos da desgraça. E na choça, a lamúria que trespassa o coração, além, ânsias e gritos de mães que arquejam sobre os pobrezitos filhos que a fome derrubou na praça. Entre todos, porém, lânguida e bela, da juventude a virginal capela ali cingir de luz a fronte baça, vai Corina, mendiga e esfarrapada, a alma saudosa pelo amor vibrada, a estela matutina da desgraça. Fim do poema.